cerveja não me satisfaz, o cigarro não me acalma mais, o churrasco com os amigos já perdeu a graça. Na balada não tem diversão, em outros beijos não sinto atração, eu vejo o tempo passando e a saudade não passa. Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar alguém que chegue aos seus pés, porque você é mais que eu podia imaginar, é uma que vale por 10, e vale por 10. Te machuquei, foi sem querer. Churururu, não, não, não. Sem você eu me sinto tão mal. Tô sentindo a falta de você. Se te machuquei, foi sem querer. A cerveja não me satisfaz, o cigarro não me acalma mais, o churrasco com os amigos já perdeu a graça. Na balada não tem diversão, e outros beijos não sinto atração, eu vejo o tempo passando e a saudade não passa. Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar alguém que chegue a seus pés, porque você é mais que eu pude imaginar, é uma que vale por 10, que vale por 10.